a origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: eu tenho muitas amizades virtuais. Eu bato papo pelo meu computador. O meu correio eletrônico é demais. Em um minuto meu e-mail já chegou. Olá, fiéis ouvintes, aqui é o Luigi. Tudo bem com vocês? Calma, muita calma, respira. Não é isso que vocês estão pensando. Eu posso explicar. Hoje, excepcionalmente, não houve apresentado por mim, pelo Igor e pelo Brian. Nós três vamos assumir essa bronca que é tocar esse podcast maravilhoso, porque o nosso patrão, o que acontece? É uma história muito bizarra, coisas que só acontecem realmente com o Cid. Estava ele vindo, né, para gravar o No Ovo, estava de viagem, retornando de viagem para gravar o No Ovo, e aconteceu uma história meio estranha. Então, eu não vou contar aqui, eu quero que o Cid conta. Ele tá em contato aqui com a gente através do celular, ele vai contar aí pra vocês. Então, ó, roda o áudio do Cid, que ele vai contar uma história meio bizarra. Olá, fiéis do Não Ovo, fiéis ouvintes do Não Ovo, que é o Cid Cidoso. Gostei desse nome, gostei desse apelido, acho bacana. Vou começar a realmente usar agora. E você pode perceber pelo meu áudio que eu não estou no mesmo lugar do que os demais participantes, porque eu estou no meio da estrada. O que acontece é o seguinte: estava aí voltando de viagem para poder gravar o podcast a tempo, mas parece que aconteceu uma cena meio que filme da Marvel, não sei explicar exatamente. O trânsito parou completamente, ligamos o rádio e descobrimos que um caminhão de ácido sulfúrico, tô falando sério, procura aí depois a notícia, um caminhão de ácido sulfúrico tombou aqui na estrada, né, e vazou ácido em todas as pistas. Ou seja, um novo super-herói está a caminho, né, ou um novo super-vilão está a caminho, e no caso não sou eu, porque não caiu o ácido sulfúrico em mim, infelizmente. Dessa vez não vai acontecer. Mas eu estou aqui em problemas, mas tudo bem, né? Porque a nossa bancada aí consegue tomar conta, né? Consegue continuar no nosso podcast da forma correta. Então, Luigi, Igor e Brian aí na bancada, já consigo imaginar até o Brian falando oi, o Igor falando fala meu povo, e o Luigi, qual que era a frase do Luigi? Não lembro mais. E o Luigi falando: ah, olá, fiéis ouvintes do Não Ovo. Já tô começando a imaginar. Então, tudo bom aí com vocês? Vocês vão ter que tocar o barco hoje, galera. O cara tá voltando de viagem, encontra um acidente com ácido. Vai surgir dali o grande vilão, o próximo vilão do filme da Marvel, aí, o senhor Rodoanel. Vai derreter São Paulo, né? Se bem que São Paulo, né, não precisa, já tá derretendo com essa chuva ácida. Enfim. Eu acho que a gente tem que avisar primeiro o Cid ficar longe disso. Vai que ele se derrete igual aqueles caras do Robocop. Pô, ele falou que podia ouvir as nossas vozes sendo apresentado. Então, vamos se apresentar aqui. Olá, Brian. E aí, tudo bom? O Cid, ele inventou que eu falo oi. Eu nunca falei oi, eu acho. Você falou oi. Eu já falei. Será? Oi alguma vez? Oi é uma coisa normal. Eu acho que não, vou falar oi pra não, oi, pra não estragar, então. Oi. fala um oi, assim, emocionado, vai. Como? Emocionado? Fala um oi com um sentimento, cara. Ah, ok. Oi. Olha que belo. Olha, cara, eu fiquei arrepiado com o oi do Brian. Fala, meu povo, e aí, como é que tá você? Como é que tá o povo? Ah, o povo tá só poviando aqui. E é o Luigi que vou hoje assumir o cargo de âncora. Olha, eu tô me sentindo o William Bonner aqui. Importante, né? É importante. Na verdade, eu não sou o William Bonner, é o Cid, eu sou o tipo... A Fátima Bernardes, né? Não, a Fátima Bernardes tá mais, tipo, o William Vark. Não, o William Vark também é âncora. Enfim, eu não lembro o nome de outro apresentador de jornal nacional. Tô tentando fazer uma piada que eu não tô conseguindo. A gente hoje vai conversar aqui, nós três, e o nosso chefe querido, amado, idolatrado, aumento meu salário, está através de celular, e ele tá com uma dica aqui de tema. Ele pegou a gente de surpresa. E então, vamos aí, Cid, o que a gente vai falar hoje aqui no Não Ovo? Bom, já que eu ainda estou aqui meio que numa situação meio Zordon, né? É como se vocês fossem os Power Rangers nesse momento, e eu sou o Zordon, entendeu? Então imagine eu como uma cabeça do Zordon, ali apenas passando instruções de outra galáxia, que é onde eu me encontro nesse momento. E eu acho muito interessante aí o programa de hoje ser sobre o tema que eu tava pensando, seria o título, né, bonitinho, seria Meu Primeiro Amor, vírgula, Meu Primeiro Computador. Olha só, dá até o nome de um livro do Christian Figueiredo, achei muito legal. Meu Primeiro Amor, Meu Primeiro Computador, acho que poderia ser um nome interessante para o podcast de hoje, né? Já que todos nós aqui trabalhamos com tecnologia e já que todos os ouvintes possuem uma tecnologia, né? Porque senão eles não estariam escutando o podcast, então eles devem possuir aí um telefone, ou um computador, ou um Pense Bem, ou qualquer coisa do gênero que produza áudio para poder escutar a gente. Então todo mundo está aí no mundo da tecnologia e eu acho que seria interessante, de repente, uma pegada nesse estilo aí, né? A gente contar algumas histórias de como a gente teve o primeiro contato com o computador, não exatamente com a internet, mas sim com o computador. Depois a gente pode entrar também no papo sobre como foi o primeiro contato com a internet, mas eu acho que é legal porque os jovens de hoje, né? Eu gosto de falar isso, que eu pareço cada vez mais velho, mas os jovens do reggae de hoje, eles já nascem, né, sabendo o que é um iPad, né? A criança já vai lá, já sabe que o dedinho fica botando o dedinho pro lado numa revista, né, porque ele acha que o mundo é um grande iPad, né, que o mundo é uma grande galinha pintadinha. Então as crianças já nascem com a tecnologia e eu, por exemplo, não nasci com a tecnologia, né, foi uma coisa que apareceu na minha vida, acredito que com vocês também. Então seria interessante aí saber um pouquinho mais qual foi a experiência de vocês, como é que vocês saíram do nada e partiram para o mundo de Bill Gates e companhia. Bom, então a gente vai ser o Power Ranger hoje. Eu quero ser o verde. Eu sou o preto. E o Brian sobrou. Só que vai ser o que, Brian? O branco. O branco. Tinha um branco. Mas o verde é o branco. O verde ele é o branco. Você teve infância também? Ah, eu não lembro mais. Como assim, cara? Eu só lembro, eu tenho um trauma sobre o verde. O verde é quando ele é do mal, ele fica do bem e ele vira o Power Ranger branco. Ele muda de cor. Ah, é verdade. Eu sou o vermelho, então. O vermelho. Que belo. Que é a cor do meu time também. É a cor do teu time. Eu tenho um trauma de Power Ranger, posso contar rapidinho? Conta, pô. Quando eu era pequeno. Traumas são sempre bem-vindos. Traumas nesse programa, mais necessário. Quando eu era criança, eu era muito fã de Power Ranger, como uma A gente tá vendo crianças, que você era fã de Power Ranger, não sabe diferenciar. Eu não lembro mais. Mas eu era muito fã e eu tinha os bonequinhos dos Power Ranger, aquele que virava a cabeça, lembra? Que apertava o botão e a cabeça girava. Então, eu tinha todos menos o azul, que era o Billy, né? O Billy. E aí era foda, porque aí teve uma vez, com 7 anos, o meu aniversário, a minha mãe fez de Power Rangers. E aí tinha todos os Power Rangers e não tinha o azul. Aí tinha acho que uns 2 pretos, umas 3 amarelas e o azul não tinha nenhum. E eu nunca vi um Power Ranger azul de brinquedo, inclusive. Se alguém tem, eu aceito de presente. Isso realmente é um puta de um trauma que destrói. Estragava, né, minha brincadeira, porque eu tinha que pintar um Power Ranger qualquer de azul. É, realmente isso é uma coisa que destrói lares, destrói famílias. Mas enfim, o assunto não é Power Ranger, né? O assunto hoje é o meu primeiro amor, o meu primeiro computador. Olha que frase. Nossa. Que frase bonita, eu quero tatuar em latim no antebraço. Somente uma pessoa presa no trânsito, prestes a ser derretida por ácido, né? Poderia lembrar, poderia bolar uma frase tão bela assim. Porque, putz, quando ele viu ácido, ele começou a lembrar de toda a vida dele, né? Aí, como começou, foi meu primeiro amor. Eu espero que o Cid esteja inteiro até o final desse podcast. Provavelmente o ácido já derreteu os pneus do carro, né? Nossa, imagina só o barulhinho dos pneus vazando. Assim. Que triste, nossa. Bom, então vamos falar hoje desse assunto que hoje em dia, né? É engraçado que hoje em dia a internet, né? A tecnologia, ela é pra essa geração assim como a luz elétrica foi pra gente, né? Porque eu lembro da minha mãe contando na época dela como foi quando ela viu a luz elétrica chegando com minha mãe, né? A gente era do interior, ela morava no sítio, obviamente. E como era a televisão era importante, então era aquele deslumbre. E a gente passou isso com os computadores, né? É verdade. Hoje em dia essa molecada aí já nasce, já tira Snapchat, já se inscreve no fã-clube da Kéfera. Então já tá normal. Já nasce, a primeira coisa que faz é tirar uma selfie pro novo perfil do Facebook. Eles não tiveram essa relação, esse deslumbre, esse descobrimento que a gente teve, né? É de encontrar um computador. Nossa, mas o que é isso, meu Deus do céu? É verdade. Eu aperto esses botões e o que eu estou apertando aparece na tela. What the fuck? Eu aperto as coisas e as coisas acontecem. Tem um site aqui que se eu digitar mulher pelada, vai aparecer mulheres nuas. Cadê? Que coisa maravilhosa. Então, eu acho que é um assunto que mexe realmente com os sentimentos. Eu acho que a palavra amor... Sim. não tá ali de bobeira. Ela tá com um significado forte nisso. Ela tá com um significado forte. Então, eu acho que, pra começar, né, essa rodada de confissões amorosas, né, esse meu primeiro amor, a gente pode começar com ele, né, que tá sendo derretido pelo aço, né? É, enquanto ele tá vivo, ele pode falar alguma coisa. Então, enquanto ele tá vivo, o Cid pode... Começa aí, Cid, vai. Vai daí, vai falando aí, tira um pouco do ácido e conta pra nós como é que foi sua primeira experiência com computadores. Bom, a minha primeira experiência com alguma tecnologia, não necessariamente com computador, foi com aqueles mil e um jogos minigame, sabe? Que você ficava jogando no carro, enfim, era o iPad da época, né? Era a galinha pintadinha da época. Mas eu já era adolescente, eu não era tão criança. É, como criança, eu não sei exatamente qual que foi essa tecnologia, tô tentando lembrar aqui. Já tive um Walkman amarelo, né? Aquele clássico tijolão, né? Que eu usava ali, achava o máximo, era a última tecnologia de todas, já tive aquela. Mas o minigame, ele me entretinha bastante, porque eu ficava jogando Tetris durante algumas horas, né? Então você tinha mil e um jogos, que na verdade eram 7 jogos no máximo, não era mil e um nunca, assim. Sei lá, era sempre os mesmos jogos, só que os caras contavam os levels, né? Então, se o Tetris tinha, sei lá, 500 níveis, ele contava como 500 jogos. Era uma grande enganação esse mil e um games aí. Mas, enfim, eu ficava jogando essa paradinha e eu acho que vale como minha primeira tecnologia. Foi quando eu consegui perceber que a tecnologia podia te entreter ou você podia gastar algum tempo com ela. Não foi exatamente com o computador. Vocês estão percebendo que o barulho aqui tá difícil, né? Tá passando moto e o caralho, mas enfim, vai imaginando aí onde é que eu tô. A minha primeira experiência com computador, de fato, na verdade, e eu acho que normalmente é assim, é sempre com um amigo rico. É sempre com um amiguinho rico, é sempre com um priminho rico, não é com você, né? Normalmente é assim que acontece, quando você vê a maravilha pela grana dos outros. Eu tinha um vizinho meu que ele não é que ele era rico, mas ele era metido a rico. O pai dele era metido a rico. O pai dele gostava de comprar as últimas tecnologias e tal. Que se fosse rico, de verdade, ele não morava no meu prédio, né? Que não era prédio rico. O pessoal do BNH lá de Santos sabe o que eu tô falando. Enfim, o cara gostava de comprar um computador, uma tecnologia nova, ao invés de juntar um dinheiro e ir pra um apartamento melhor. Tem gente que é meio assim. E aí ele comprou um computador que eu lembro exatamente como ele era fisicamente, assim, ele era todo preto com as letras do teclado laranja. E eu não sei exatamente a configuração do computador, mas eu me lembro do nome da abreviação MSX. Não sei o que isso quer dizer, mas eu sei que era um MSX. Era assim, não existia um Pentium, era antes disso. Então era um computador MSX onde você não podia fazer muita coisa, mas existia um jogo que era o Prince of Persia. Já existia um joguinho para esse computador que era o que eu ficava jogando, Prince of Persia, que você podia só pular, se abaixar ou andar para frente ou para trás. Acabou, era isso. E aí você caía nos espinhos, você pulava as fases, era um jogo de plataforma 2D, onde você só podia fazer isso, não tinha muita coisa, ele é meio que... não era 8, sei lá, não sei explicar. Cara, uma merda. O meu primeiro computador, de fato, meu, assim, foi em 1997, que meu pai me deu de presente depois de várias discussões entre família em reunião para saber quantos natais eu ficaria sem ganhar nenhum presente para compensar eu ter ganho um computador, né? Então era um negócio que eu tinha que meio que compensar, porque era realmente algo de outro mundo para a época, né? E aí eu tinha uma só função no meu computador, que era o FIFA 97, que era o FIFA de computador que eu jogava sem parar, porque era a única coisa que eu tinha no computador. As outras coisas que você tinha para fazer no computador, pelo menos no meu ali, já que eu não tinha internet e tal, era, por exemplo, ficar mudando os temas do computador. Então eu botava casa mal assombrada de tema, né? Você ficava mudando aquele sistema, mudava o fundo, o background, né? Desktop. Então às vezes você deixava o mouse parado de propósito pra vir aquele... como é que se fala? Aquela tela de espera da casa mal assombrada, que tinha uma coruja, tinha a casa ficava abrindo a porta, ficava batendo um vento, então você ficava esperando. Proteção de tela era o grande entretenimento desses computadores. De resto, tinha um Word, tinha, enfim, as funções ali básicas que eu usava para fazer

nua. Cara, aquilo pra mim foi um choque de realidade tão grande. Eu falei, meu Deus do céu, tem uma existe uma máquina que ela consegue puxar de algum lugar do espaço uma foto da Carla Pérez nua. Ficou maravilhoso. Eu quero, né? Eu preciso disso. Ficou maravilhoso e perigoso, é, porque em algum lugar do mundo pode ter alguém com uma foto tua pelado, já pensou? Exatamente, é. Né? Mas isso é o que? Computador você, é esse. Pensa, imagina, eu não conseguia, sabe? A minha mente não computava aquela ideia. E aí ele falou assim, olha só que legal esse negócio, que ele abriu o WordArt, certo? Ah, isso. E aí ele escreveu, falou assim, escreve uma mensagem pra sua mãe. Aí você falou, eu só queria dar alegria pro meu povo. Pelada, e eu fiz um WordArt pra minha mãe escrito, mamãe, te amo. Qual é o clima, né, pra escrever? E coloquei uma rosa. Olha só, tem umas figuras aqui que você clica e ela aparece na tela. Eu falei, não, não pode ser. Não. E aí tinha rosa, tinha aquelas figuras do WordArt, né, que é fantástico. Sensacional. E aí, o mais bizarro foi quando ele falou assim, você gostou do que você tá vendo? Eu falei, não, é muito legal, olha só, né, parece uma coisa de artista, né? E ele falou assim, veja isso. Aí ele apertou um botão, o negócio imprimiu. Caralho! Você imprimiu, cara! Caralho, saiu um pedaço de papel com o que eu tinha feito na tela. Fala, não, não, não, não. Agora imprime a Carla Pérez. Não, não é. Não, ele imprimiu a Carla Pérez. Cara, eu falei, não pode ser, não tá certo isso. Como assim? O negócio tava na tela e agora tá aqui na minha mão. Muito bom. Muito errado. Então, o meu primeiro contato com o computador, assim, foi uma coisa realmente mágica, assim, sabe? Aquele menininho da roça, né? Que vai pra Zarigrande e deu um prédio alto. Era eu olhando pro computador, falei, meu, cara, que coisa fantástica. E aí, eu falei, viu, tem como imprimir a cara perto também, não? Você tá gastando tinta, né? Aquelas empresas de tinta, né? E aí ele imprimiu a cara Pérez. Porra, cara, aquilo foi lindo, foi mágico. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero ficar 16 horas do meu dia olhando pra ele. Só admirando a beleza. Só admirando desse... a beleza. É belo, assim. É um vislumbre que os nossos filhos, por exemplo, não vão ter. Não. Exatamente. Eles vão nascer lá, aqui o iPad, não sei o que, o iPhone, o Galaxy, o Snapchat. Não vai ter. Eles olham pra isso e já olham reclamando o quê? Nossa, não tem memória. É, eu quero mais. A foto não é 400 trilhões de megapixels. Acontecem esses problemas realmente. Bom, mas eu comecei aí com o computador, ele já era conectado na internet, internet discada e tal. Mas eu lembro que quando eu ganhei o meu primeiro computador, eu fiquei um bom tempo assim sem conexão na internet. E é uma coisa que, como eu disse no começo aqui, você pensar no computador hoje sem a conexão na internet não serve pra praticamente nada, né? É verdade, cara. O que que você fazia, né? O que que você fazia com computadores sem internet, cara? Pra que que servia, basicamente? É, então, era isso que o Cid falou, ver protetor de tela e mexer no Word, né? Então eu instalava joguinhos e ficava metido a hacker. Isso era muito louco, é porque... Eu colocava aquele CD-ROM que vinha em revista, sabe? Sim, puta, tinha muito disso, né, cara? Revista que vinha com CD-ROM. Sim, ficava fuçando... Caramba, velho, isso era vários CD-ROMs e muita coisa de programação, de blog... Lembra dos CD-ROM interativo? Sim. Que você botava, sim, assim, ele ficava, você apertava, animais no zoológico, aí você apertava um leão, aí aparecia os dados do leão. Era tipo uma Wikipedia animada, cara, e aquilo era muito bizarro. Era legal. Era muito colorido, né? A década de 90, aquele fervor. E eu gostava muito, o Cid falou de proteção de tela, né? Acho que era o Windows 96 ou 98? 98. Que tinha era 95 aquele, 98. Os labirintos, né? Lembra do labirinto? Sim, o labirinto 3D. Labirinto 3D. Porra, aquilo era... Cara, que tecnologia que era essa, hein? Mano. Foi muito foda o dia que eu descobri que dava pra colocar fotos nas paredes do labirinto. Nossa, isso era demais, né, cara? Foto, pô... Era realmente uma coisa muito divertida. Eu lembro que quando eu entrei na minha primeira aula de computação, vocês já fizeram aula de computação? Eu fazia na escola. Você fazia na escola? Na escola. Eu tentei fazer uma vez, não deu muito certo. Por quê? Ah, porque eu me inscrevi na aula de informática pra todo sábado de manhã. Aí umas 3 semanas eu saía de casa, sábado de manhã, pegava a bicicleta, pedalava tipo 3 km na beira de uma marginal e cheguei no lugar e tava fechado, tipo 3 sábados caramba seguidos, assim. Eu acho que o problema não era a aula, era você não, provavelmente aí... errou o endereço ou não se matriculou. Aí um dia eles me ligaram e falaram assim, a gente quer transferir a tua aula pra tarde. Eu falei, não, mas eu me inscrevi pra de manhã, eu só posso fazer de manhã. Eles falaram assim, não, tu tem que fazer à tarde. Eu falei, não, então vai tomar no cu, não quero mais fazer. Caramba. Aí saí, simplesmente nunca mais apareci no curso. Até hoje eles devem ter... Qual a necessidade disso? Entendi tua raiva. Cara, depois de você pedalar 3 km pra ir e 3 pra voltar num sábado de manhã e não fazer o que você devia ter feito, você vai entender minha raiva. Eu acho que esse mercado aí de aulas de informática meio que faliu bem rápido, né? Agora que... Microlinho, né? Rolava os microlinhos da vida. Eu não sei. Como é que será que tá o mercado de aulas? É uma coisa bem interessante. Eu acho, né? Eu nunca mais vi o Gugu dando curso de microlinho pra ninguém no programa. O curso do Gugu. Então... É sinistro. O meu primeiro curso de informática era engraçado, essa coisa da proteção de tela, porque os professores chegavam e falavam assim, ó, fiquem sem mexer no teclado e no mouse durante um minuto. Deixem a mágica acontecer. Aí ficava aquela apreensão, né? Eu falava, meu Deus, o que vai acontecer um minuto? E aí entrava um labirinto 3D. Tinha um labirinto de canos, lembra do labirinto de canos 3D também? Era, sim, demais. Sim. Porra, cara, aquilo... Eu falava, meu Deus, velho, esse negócio é muito louco. Então, quando fala labirinto 3D, eu só lembro desse de canos, cara. Não, eu... tinha um de... Que era, tinha um que era umas paredes com uns tijolinhos, assim. Porra, e aí aquilo era maneiro demais, cara. Eu gostava... Eu lembro que tinha era iniciar programas, acessórios, jogos. Sim, tinha paciência. Tinha paciência. Inclusive paciência, eu não sei jogar. Pinball. Tinha um pinball, cara. Pinball. Nossa, o pinball. Quando eu descobri que eu podia jogar pinball à vontade no computador. Isso era muito louco. Isso pra mim foi uma das grandes realizações da minha vida. Porque a fichinha no fliperão lá era caro, né? É, agora mas é de graça. Caralho, eu posso jogar essa parada de graça. Eu posso morrer quantas vezes quiser, cara. Era muito divertido os joguinhos. E paciência, acho que é até hoje o jogo preferido de todas as mães. Todas as mamães. Eu não sei jogar paciência. Todo funcionário de repartição pública também é chegado no eu acho que eles têm que aprender pra passar no concurso. Tem que passar no concurso, é porque você vai ter um curso intensivo durante o resto da sua vida. Pra matar trampo, você ia jogar o paciência. Hoje em dia não, né? Hoje em dia já tem outras tecnologias. Mas o computador sem internet, ele tinha o seu charme, né? Ele tinha a sua diversão. Eu gostava de ficar no Paint, fazendo desenho. Então, isso é engraçado, porque eu, antes de ter computador, eu gostava muito de desenhar. Sempre gostei muito disso. Inclusive, eu tenho a teoria de que eu poderia ter sido um grande artista se eu não tivesse descoberto o computador. Porque eu abandonei tudo que eu fazia fora da internet quando eu descobri. Mas eu desenhava muito. E aí, quando chegou o computador em casa, eu falei, putz, agora você... Ninguém mais me segura nesse mundo de desenhos. E aí, tu abre o computador com o Paint e acha que vai sair desenhando muito. É uma bosta desenhar com o mouse. Nossa, é horrível. E provavelmente era aquele mouse com aquela bolinha. Com a bolinha no meio. Horrível. Nossa, aquela bolinha tirava toda a habilidade que se dá dos seus cliques. Mas era gostoso, era mágico. Você gostava de mexer. Gostava de mexer no WordArt, escrever as palavras. Se eu escrevia meu nome, assim, Luigi de Matos Jr. E aí botava aqueles efeitos, né? Aqueles efeitos. Porra, aquilo era muito maneiro, cara. Eu falava, ô mãe, vem aqui pra você ver o que eu tô aprendendo a fazer no computador aqui, ó. Você vê que não é dinheiro jogado fora. Ela chega, nossa, meu filho, que belo, né? Coisa maravilhosa. Que genial. Você escreveu o seu nome e ele fez um arco assim. Nossa, não viu nada. Aí eu abri o Punch, ia lá e fazia umas pinturas. Desenhava a bandeira do Brasil. Pô, era assim, nossa, era demais. Assim, a bandeira do Brasil dava porque tinha as retas, né? Não precisava ficar fazendo a linha. Tinha as retas, tinha a bolinha, tinha o losango. Pô, era fácil. Era só pintar. Era muito maneiro essa época do PC sem internet. Bom, legal. O nosso papo aqui, vamos aproveitar o Cid, esse idoso que tá lá, provavelmente o aço já tá batendo na cintura. E ouvi dele mais uma história aí. De computador, de internet. Vamos lá, Cid, vai que é tua. A minha vida mudou na internet a partir do momento que eu fui na casa daquele meu amigo que eu comentei que tinha o primeiro computador lá, né? Que eu conhecia a tecnologia e tudo mais, que era metido a rico. E eu vi ele entrando num site chamado KD.com.br. A partir daquele momento, minha vida mudou. Porque daí eu percebi que existiam outros sites além do portal que eu entrava, além do IG. Falei, caramba, meu, como assim? Tem outros sites, a internet tem outras coisas além do IG? Que mundo louco, eu não tinha ideia do tamanho da internet, né? Parecia que você podia imprimir a internet, ela parecia pequena. E aí eu entrei nesse KD, descobri que você podia digitar um endereço lá em cima, eu não sabia o que digitar, então digitei, né, o KD lá, o mesmo que o meu amigo, entrei em casa, e aí o KD era um site de pesquisa, era o Google da época. Era o Google da época, né? Na época já acho que esse página existia o Google, existia também o Terra Vista, o Alvista, Terra, enfim, alguma coisa assim, que era um buscador também, mas o KD era o brasileiro, né? Era a versão brasileira. E ele era montado a partir de tópicos, né? Então você entrava num tópico Tipo, não era só chegar na barra de endereço e fazer uma pesquisa, não. Você tinha que achar um site relacionado àquilo que você queria falar. Então não era algo muito simples. Então você clicava num tópico, sei lá, tópico sexo, né? Que era onde a maioria das pessoas clicavam. E aí tinha uma lista de sites sobre sexo. Tinha o Sandrinha, tinha o Marcinha, tinha Turcuinha, né? Esses nomes femininos que eram sites de sexo da época. Então eu comecei a descobrir que existiam outros sites além do portal Mundo Mágico. E aí minha vida mudou. E com um mundo novo de internet nas minhas mãos, eu resolvi usar a outra mão. Então eu comecei a conhecer também sites de putaria, por que não, né? Já que tava ali no KD, né? Tinha a aba sexo no KD. E aí a gente chega num determinado momento aqui de papo, que eu acho que é interessante vocês falarem, que é a primeira impressão de quando você entra ali na primeira vez, principalmente antigamente, num site de sexo, um site de putaria, né? Porque é um mundo mágico e ao mesmo tempo um mundo assustador. Onde você demorava tanto para carregar uma imagem, né, que você às vezes se animava e descobria no final que era um travesti. Deve ter acontecido isso com vocês, né? Ou foi só comigo? Bom, então o Cid falou num momento importantíssimo, certo? Com o computador, que é quando finalmente você tem acesso free à internet. Free não, porque a tua mãe pagava a conta. Mas partir de agora você não dependia mais de horário em lan house? Você não dependia mais dos computadores da escola? Mas ainda dependia do horário da conexão, né? Porque quem usava conexão discada precisava esperar meia-noite. Isso é uma parada que eu não tive, cara. Não, vamos pedir pro Davi, nosso editor, colocar aí o barulhinho delicioso, maravilhoso da conexão discada. Coloca aí, Davi, para nós ouvir. Cara, olha que som, mano. Cara, olha a nostalgia que era. Era uma tensão. Todo dia, meia-noite, a conexão com a internet. Todo dia era o sonho, na verdade, né? Porque dia de semana minha mãe não deixava eu usar, porque eu tinha aula de manhã. Ah, eu usava tudo. Eu não tava nem aí. Não, eu também. Só que aí agora eu vou contar um negócio que se minha mãe estiver ouvindo, talvez ela fique chateada. Mas eu levantava de madrugada, eu esperava todo mundo dormir. E aí eu levava o travesseiro. E eu usava o travesseiro pra abafar o som da conexão. Não é mais fácil ligar a caixinha de som, talvez? Não, mas o som saía do modem. O som saía atrás do computador, pelo menos no meu. Não, então tem uma das antigas. O meu modem, ele tinha ali um speaker que fazia o barulho. Então não tinha como. Entendi. Eu tinha que abafar. Pô, eu lembro que quando instalou, era da iBash, discador. Meu também. Glorioso discador, era usuário iBash e a senha era iBash. Quando conectou 47 kbps por segundo e eu entrei no navegador e eu digitei wall.com.br. Cara, e acessou. Cara, que traição, conecta pelo EBS e abre o UOL. Só vendo, tô nem aí. Cara, que momento histórico, né, cara? Quando você tem o primeiro contato com a internet, eu lembro que eu fiquei durante o dia, eu fiquei anotando os sites que eu gostaria de acessar. Tinha o Fliperama. Ah, eu já tinha esse caderninho também. Sim. Você lembra do Fliperama? Sim, sim, sim. Tinha o Fliperama, o Assustador. Era muito bom, cara. O Assustador. Nossa, o Cabuloso. Cabuloso. Você lembra que o primeiro site que eu tive contato mesmo foi um chamado Júlio Fantasma. Júlio Fantasma? Nossa. Ele existe até hoje, essa porra. Ele existe ainda, cara. Existe. Cara, esse site era muito bom, cara. Ele tinha o Pergunte ao Google. Nossa. Que você ficava brincando com aquilo, velho. Era ridículo, muito, velho. Muito ridículo. Tinha também o Bate-Papo All, que é um clássico. Bate-Papo All. Oi, quer teclar? Oi, quer tecer? Eu lembro quando eu aprendi a dar Ctrl C e Ctrl V. Cara, e aí eu ficava dando Ctrl V no 8, quer tecer, assim, mandava. Ctrl C e transpensor. Nossa, aquilo era muito maneiro. Quando o spam ainda não filtrava esse tipo de coisa. Não, era muito maneiro. Eu usava o Mirk, o meu computador era tão bosta que ele não carregava o chat do UOL. Porque o navegador não abria direito. Então era no Mirk ali, que era a forma de comunicação com o mundo. O primeiro acesso à internet, assim, eu acho que ele garante um momento. Ele começa com um momento também muito importante na nossa identidade virtual, que são os nicks. É verdade. Você tem um nick. Você tem que se identificar na internet. E não pode ser seu nome. Seu nome é muito Jacu. Você não vai querer usar seu nome. Vocês tiveram um nick assim? Que marcou, né? Meu nick no fórum, meu nick no bate-papo, você usava esse nick? Então, no canal que eu acessava lá, no canal Brasil, no Mirk, que tinha tipo 300 pessoas, eu falava, caralho, como é possível ter tanta gente conectada no Brasil? 300 pessoas no canal. Muita gente, né? Muita gente. Pessoas, olha. E aí a galera, o comum lá era colocar o nome e a idade. Então o meu era Brian 14, que era a minha idade em 2004. Ah, no Mirk eu não usava. No Mirk. Eu não usei o Mirk. Eu não tinha. Eu usar o Mirk. O meu nickname na internet era Mr. Histeria. Olha aí. Olha que nome. Mr. Histeria. Não, eu adorava. Nossa, o Mr. Histeria. E eu usei esse nick, cara, por mais de 10 anos na internet, assim, porque era o nick que eu entrava em bate-papo, eram meus e-mails, meu e-mail da Ball lá, era o meu usuário. Num fórum de discussões, do System of a Down, cara. Nossa, do... 2004. Era assim, o ponto alto do meu dia era poder entrar no fórum do System of a Down, pra ficar lá debatendo e discutindo, que era uma espécie de Facebook, misturar com o Twitter, porque a galera só reclamava, era só briga. E fórum é isso aí. É, fórum de discussões, né? Tem que discutir, não dá pra ficar lá dando bom dia. Isso. E era Mr. Histeria, e eu guardei esse... Tanto que hoje até alguns usuários meus em algumas redes sociais têm o Hister, tem muita gente que acha que é sobrenome, mas na verdade é o diminutivo de Histeria. E foi, era o nickname, assim, foi muito importante. Eu queria saber se você, senhor Igor. Eu tive um nickname que, quando eu era moleque, eu tinha muito a mania de querer ser rapper. Eu era fã do Eminem, eu queria ser um rapper branco de onde eu morava. De Floripa. E de Palhoça. Aí, cara... Ah, desculpa. Aí o meu nick era sempre MC Igor, ou MC... Caramba. MC Peninha, foi uma parada que... E você tinha algum rap? Você fazia rap? Eu tinha vários rap, cara. Quando sai, Cândido, você lembra de um? Sou MC Peninha, tô aqui mais uma vez. Tenho vários amigos, que sistema não fez? Minha vida é muito louca, como é a de vocês, olha. Caralho. Realmente, Tózinho, loucaça. Pegava minha bike por curso de inglês. Fechado, eu ficava muito bravo, contava pra minha mãe. Sabe? Então, aí o meu nick era sempre algo... Algo remetendo ao rap. Ou era 50 Eagle, ou era... E você participava, assim, era o quê? Bate-papo? O que era? É, eu ia pro bate-papo da UOL, eu participei muito de um fórum de GSM, que era um fórum de tecnologia. Ah, tá. Que eu ficava fuçando o meu celular só tinha um joguinho da minhoquinha e do Tetris, e eu ficava tentando hackear, sei lá, do que eu consegui. Ah, você ia ser MC Hacker? É. Você ia ser o primeiro MC Hacker do mundo? Eu ia fazer muito sucesso se eu tivesse investido nessa carreira. É um público vasto que você tem pra... Imagina fazer o rap sobre o Windows 94, cara, sei lá. Nossa, é louco, hein? 95. Então vamos saber lá do nosso Mr. Ácido o que se ele tem alguma história com o nick de... Como foram seus primeiros nicks da internet, né? Como é que é o nick do MSN? O nick do Cid era Cid... Caralho, falhou. Cid Caralho, que bosta. Não, pera. Cid Caralho falhou, que merda. Eu tinha uma piada muito boa, mas o meu de rapper aqui. É, deixa quieto, o Igor já começou com a carreira de rapper, agora você com a tua carreira de stand-up, não vai dar muito certo. Deixa o Cid contar lá. É interessante vocês terem falado isso aí, porque eu tava aqui tentando lembrar qual foi o primeiro nick que eu usava. E eu lembrei de uma coisa, eu não sei se eu devo contar, porque é muito ridículo, cara, é muito vergonhoso. É, eu usava no ICQ um nick chamado Anjo. É muito gay, eu sei disso. É como se eu fosse o Robson. O Robson, um anjinho do Raul Gil, nesse momento. Eu tô me imaginando dessa maneira. Eu usava o apelido, o nick Anjo, no ICQ, né? Porque eu descobri um site onde você podia pegar aqueles caracteres, né? Tipo, hackeado, com 4, tudo, com as letras tudo zoada. E eu vi que tinha um A, que tinha uma bolinha em cima. Eu achava demais aquilo, porque eu nunca vi ninguém usando. E aí eu falei, puta, eu preciso ter um nick com a letra A. E aí eu falei, pô, aquela bolinha parece, né? Um negócio de anjinho ali. E eu comecei a usar Anjo no ICQ, cara, não sei porquê. Mas era isso que eu usava. Enfim, no chat já, no bate-papo da UOL, essas coisas aí. Normalmente eu usava, era Cid e um número da idade. Eu não mentia muito ali no meu, e sei que no chat, não, nas conversas de chat eu não mudava muito meu nick, não. Eu realmente era uma pessoa sincera. Quando eu conversava, não, né? Eu mentia pra caralho, falava um monte de mentira. Eu ia conversando conforme a pessoa me mandava informação. Por exemplo, se eu tinha 12 anos e estava no bate-papo da UOL e vinha uma mulher de 19 falar comigo, eu sabia que eu não tinha a menor chance de estabelecer um assunto com ela, então eu fingia que tinha mais ou menos a idade dela e ficava conversando como se eu tivesse a idade dela. Se fosse uma menina de sei lá, de 13, daí eu falava como eu mesmo, né? Enfim, eu mudava a minha personalidade ali, apesar que o nick, quando você usa a idade, já não dá pra mudar muito, né? Mas eu tentava fazer uma pegada meio nessa aí. Às vezes eu gostava de entrar em bate-papos de salas mais velhas pra saber como os adultos se comportavam. E é engraçado que eles se comportam iguais às crianças na internet. São todos iguais. coisa também que marca assim, a nossa identidade na internet, aquele começo de carreira, né? Quem diria, né, que a gente ia estar aqui hoje? Que é o primeiro e-mail, né? Verdade, o hein? Primeiro e-mail. Que coisa fantástica que foi o primeiro e-mail. Eu lembro que o primeiro e-mail meu, assim, não foi nem o primeiro e-mail meu, assim, porque era uma novidade tão grande, assim, na escola. Puta, você sabia que você pode ter um correio eletrônico, né? Que você pode mandar cartas. Mágico isso. E aí a gente se reunia, a gente tinha um grupo. E agora é um momento meio vergonha alheia da minha juventude, que a gente tinha um grupo de amigos. Não sei se na cidade grande é isso. Que era tipo, a galera... E vocês se... ficavam trocando nudes pelo e-mail. Não. Era um e-mail pra todo mundo? Ou cada um tinha... Não, então, vou contar. Aí a gente tinha um grupo chamado Os Atiçados. Olha, nome de bloco de carnaval. Não, era um timinho de futebol e aí virou um grupo de amigos lá no interior. Não sei se alguém aqui vai se familiarizar com esse tipo de coisa, mas era um grupo de amigos, assim, que os caras faziam camiseta, faziam festinha. Então eram fulanos, ciclanos, beltranos. E nós era Os Atiçados. E aí vamos criar o e-mail do grupo, né? Porque a gente não tinha... O que era um e-mail, né? E a gente criou osatiçados@bol.com.br. 2013. Que bonito, cara. Nada melhor que começar com o Bol. E assim, a gente criou um e-mail e a gente todo dia, a gente compartilhou a senha entre a molecada. E a gente entrava no e-mail, não tinha nada, né? Porque, pô, o e-mail você tem que trocar e-mail com alguém, né? É, e aí a gente ficava mandando e-mail pra gente mesmo. Tipo, o fulano é um viadão. KKKK. Aí o fulano respondia: o Beltrano pegou a Mariazinha. E era isso, a gente ficava mandando. Quando cada um tava em séries diferentes, quando era a vez, por exemplo, da 7ª A tá no, na sala de informática. Aí ia lá. Ah, vocês mandavam e-mail pra vocês mesmos, pra dos mesmos computadores. É, tipo, destinatário, osatiçados@bol.com.br. E a pessoa que respondia do mesmo computador. E a pessoa que respondia era o mesmo atiçados, entendeu? Tipo, era a 7ª A. Aí eu ia lá, o Guilherme tá com um novo apelido, é Frango, chamem ele de Frangão. Aí, beleza, entrava a 8ª B, aí o Guilherme ia lá. Mas o Guilherme respondia do mesmo computador onde tu mandou um e-mail. Ou seja, se tu tivesse escrito no papel na mesa, era a mesma coisa. É, ele entrava no computador e mandava um e-mail pra gente mesmo. Vocês estão entendendo? Era um e-mail. Sim, pra... E aí ele ia lá e, o Luigi é um gordo. Aí entrava a 6ª B, aí a 6ª B, tinha o Zezinho, aí o Zezinho falava, ia lá no e-mail dos atiçados, e escrevia um e-mail pros atiçados mesmo. Olha, não sei o que, vai ter uma festa esse fim de semana, o que vocês acham? A gente tava deixando de se comunicar pessoalmente pra ficar mandando e-mail. Mas porque aquilo era realmente inacreditável, assim, sabe? E aí o professor de informática, ela se falava, quando você manda um e-mail, ele viaja o mundo inteiro antes de chegar no seu computador. Olha. Aí a gente mandava o e-mail e ficava esperando o e-mail ser recebido de novo, né? Voltar com um selo. Aí vamos ver quanto tempo demora uma volta ao mundo através da internet. A gente era muito inocente, cara. Era muito divertido, assim, tipo, o e-mail. E eu não sei, vocês têm alguma história de e-mail interessante aí? O meu primeiro e-mail foi feito numa visita na casa desse meu tio que começou a montar computadores, meu tio cientista. O tio da sua MacGyver? Porque no processo de evangelização dele, ele chamava os parentes pra ir na casa dele ver como que era o computador. E aí ele criava e-mail pra galera, assim, era tipo um cartão de visita. E aí o meu e-mail era do Ig, que tinha na época do Iguinho lá, que tinha o cachorrinho. E aí ele criou pra mim o e-mail @ig. Mas que eu nunca usei também, nem sei a senha. Nossa, você falou isso com uma tristeza, né? Ele deve ter ele criou pra mim. Ele criou, tipo... Ele criou um e-mail do quê? Da Ball? Eu não entendi. Por que você pensa tristeza? Teu tio é o MacGyver. Verdade. O cara construiu um computador com tampinha de garrafa. Meu tio era o Dr. Brown. Chateado. E aí tá chateado porque ele fez um e-mail daí. Você viu o Brian, ele não tem noção das coisas. Não tô triste, só tô contando porque eu nunca usei esse e-mail. Mas você falou com um tom de tristeza. Davi, repete aí uma maneira como... O Davi vai repetir. Repete como quando ele fala do e-mail dele aí. Ele criou pra mim o e-mail @ig. Olha que melancolia, né? Nossa, eu tô caralho. Vontade de chorar, eu quero ir pra casa agora. Nossa, eu vou entrar embaixo das cobertas e chorar copiosamente. Ai, cara. Olha, meu primeiro e-mail na internet foi o e-mail do BOL, né? O BOL, o BOL Brasil Online, acho que é esse o nome certo. Foi meu primeiro e-mail. Não sei qual que era o meu e-mail, mas era o meu primeiro, foi ali no BOL. Que era um e-mail mais simples de criar e o mais rápido de criar. E eu lembro também que teve uma época onde eu participava de um jogo online, onde se você indicasse um amigo, você ganhava moedinhas, ganhava crédito no jogo. E aí eu resolvi fazer um esquema onde eu criava meus vários e-mails e eu me adicionava como amigo nesse e-mail para eu ganhar crédito. Então chegou num momento que eu tinha tipo 400 e-mails do BOL, que eu botava numa planilha de Excel. Então eu tinha 400 e-mails fantasma só para ganhar um crédito numa porra do joguinho. Cara, você tem ideia de quanto tempo que eu gastava da minha vida por causa dessa porra, né? É muito bom quando você é criança, né? Você não tem muito o que fazer, você tem tempo livre pra caralho. Então eu criei 400 e-mails em alguns dias pra poder ganhar um crédito num jogo. É um bol, realmente. É muito fácil de você criar um e-mail. Como eu entrei um pouco mais tarde na internet, o meu primeiro e-mail já era Hotmail. Só que eu tenho uma história boa, cara, porque na época que comprei o meu primeiro computador, ele era horrível, tipo, vivia desligando sozinho, reiniciando, e o monitor dele era a mesma coisa. Aí um dia, tipo, lá pra 2008 já, eu cheguei em casa e eu precisava imprimir um e-mail que tinha um trabalho do colégio, tá ligado? Eu tava na oitava série, eu acho. Peraí. Opa. Que história é essa? Você tava na oitava série? Você não parou na quarta? Você acreditou mesmo que eu parei na quarta série? Eu não sei. Eu acredito em tudo que o Não Ovo fala. Não, me formei isso. Ih, o cara se contradizendo um episódio pra outro, rapaz. Pois é. Ô, Cid, vamos puxar uma história desse moleque. Eu acho que ele tá meio... Esse moleque não sei não, hein? Tá contando muita mentira aqui. Aí, cara, eu cheguei em casa pra imprimir o e-mail. Eu abri meu e-mail lá. mcpeninha_ai.di@hotmail.com. Não, pera. O que é aí? Repete, por favor. mcpeninha_ai.di@. É porque o AI era de antes de Igor e o DI era depois de Igor. Caralho, tinha uma religião. Tinha uma religião do. Uma filosofia. mcpeninha_ Aí DI. Não, pera aí que essa história fica melhor, cara. Aí o meu monitor, ele tava com problema de começar a desligar enquanto eu tava tentando imprimir as paradas lá. E eu comecei a dar soco nele. Quando eu dava soco em cima do monitor... Ah, isso é importante a gente falar também. É verdade. O monitor sempre apanhava. Ele não tinha culpa de nada. Aí, quando eu dava soco em cima do monitor, ele... abri a imagem de novo. Só que eu comecei a dar tanto soco que começou a machucar a mão. Aí o que eu fazia? Eu colocava uma agenda em cima do monitor e dava o soco. Só que um dia eu dei um soco com muita força e eu acho que, tipo, meio que encostei no tubo do monitor e tomei um choque. Caralho, com a agenda no meio? Nesse dia que fui abrir o e-mail, tá ligado? Nossa, que... Que eu tava tentando abrir o e-mail, eu dei um soco em cima do monitor e tomei um choque. Aí, tipo, eu fiquei, caralho, velho. O e-mail dá choque, né? Quase morri agora, que porra é essa? E a agenda ficava no meio pra ela apanhar e ver o quanto ela era inútil agora que havia computadores no mundo. Era pra não machucar a mão, tá ligado? Mas, cara, mas você me lembrou uma frase que eu acho que é uma das frases mais clássicas dos clássicos, assim, da aula de informática, que é quando o professor chegava e falava assim: você sabe a diferença de hardware e software? Ah, sim, nossa, não, primeiro dia de aula. Hardware é o que você chuta. Software é o que você xinga. Que mágico. E eu não sei o que aconteceu. Você foi professor de informática, Luigi? Essa frase aí pra ter decorada desse jeito. Pô, mas é clássico, eu cresci ouvindo essa porra. Depois eu fui fazer curso de técnico informática. Todo mundo fala. Os meus professores, no curso técnico, ok, cara, entendi. Beleza, legal. Era legal nesse tempo, assim, quer dizer, não era tão legal assim, porque os computadores, eles meio que funcionaram na base do soco, na base do tapa, né? Eu não sei se a tecnologia. Porque você para pra pensar, televisão. Começava a dar um probleminha lá, de você ia dar uns tapas, que é a televisão de tubo. Sim. Voltava a pegar. Começava a geladeira, dá problema, você dava umas bicas, daí a ligar de novo. O filho também dava problema. O filho, você dava umas bicudas no filho, calava a boca na hora. Hoje não pode mais. Mas os computadores também, eles tinham essa coisa, tipo... Eu lembro que antigamente, né? Os caras, pô, 50 anos atrás, não, há 10 anos atrás, ô, jovens, os computadores eram aquela coisa de tubo, né? Sim. Aqueles tubos, aquelas caixas da CPU. Era aquele branco amarelado negócio velho de sol, tudo de ferro. E né? O sonho de consumo, acho que de todo mundo, era um monitor de tubo da Apple, que era aquele colorido, lembra? Era o coloridão. Transparente. E era bizarro, porque realmente a parada começava a travar e você batia... E voltava a funcionar. funcionava. Então, funcionava. Cara, exatamente. Hoje você bate alguma coisa que para de funcionar, ela quebra. Não, não. É verdade. E para de funcionar de vez. Antigamente você batia e funcionava, tá ligado? Não, hoje em dia a gente não bate no nada. A gente xinga a atendente da net, porque a gente só fica puto quando para a internet. Ah, é verdade. A atendente da net é a nova CPU, assim. CPU não, né? Que a gente, é o gabinete, a gente chamava de CPU, né? Tipo, a CPU era o gabinete. Então, partindo desse princípio, os atendentes da net são softwares, porque a gente xinga eles. São softwares. É verdade, cara. Os atendentes da net são novos softwares. Das coisas também que brilhava os nossos olhos, assim, que você descobria aquilo, você, mano, isso não pode ser verdade um negócio desse, né? É quando você descobriu que você podia usar um programa chamado Kazaa. Nossa! Você podia ter músicas gratuitas na sua casa. Incrível. No seu computador. Eu lembro que um amigo, o nosso primeiro amigo a ter banda larga lá no interior, ele comprou um computador que vinha com um gravador de CD. Vocês lembram do gravador de CD? Nossa, isso aí era a alegria do bairro, tá ligado? Toda rua tinha um cara que tinha um gravador de CD e vendia o... Vendia R$5 o CD. Isso, ele pagava 8, era caro. Ele comprava aqueles pacotão de CD virgem, né? CD virgem, quanto Nossa tempo que eu não escuto isso, CD virgem. E aí ali ele, você chegava lá, você passava a fazer uma listinha de músicas pra ele, falava, ó, eu quero essa, quero aquela e tal. E aí ele ia lá, né, milagrosamente ele baixava as músicas, né, um programinha lá, digitava. Ele era meio hacker, né? Sim, eu lembro que na época eu fiquei muito emocionado que eu consegui gravar aquela música do... Era do Shaggy Angel, lembra? Cara, eu adorava aquela música, eu escutava ela assim muito esporadicamente, de vez em quando. E aí eu falei, cara, meu sonho era ter um CD com todas as músicas. Só com essa música. E aí ele conseguiu gravar com todas as músicas. Era uma merda, assim, mas tinha essas. Eu lembro que eram duas músicas que eram sucesso do Shaggy. Que era essa e Bombastic. Mano, Bombastic. Então quando eu peguei aquele negócio na minha mão, eu falei, cara, ele gravou um CD de música no computador. Que pacto é esse que esse cara fez? Como assim? Esse cara tá vendendo, ó, pro diabo. Pro Deus da informática, porque não, cara, é possível. Só que tinha um problema com esses aplicativos de baixar música e tal, porque em muitos deles você... Tipo, procurava lá, eu quero a música do Shaggy, ok. Aí digitava, botava pra baixar e só ia ter certeza de que era a música dele quando mesmo. Quando acabava. Quando acabava de baixar e fazer download. Era uma apreensão, você ficava mó. E às vezes você podia colocar pra baixar um filme também, por exemplo, pelo mesmo aplicativo. Aí a apreensão era maior. E aí a apreensão era maior. Você colocava lá, eu quero ver As Branquelas, aí baixava As Branquelas. Ficava 48 horas baixando um filme, aí quando você dava play era tipo Pigs and Woman Sex, tá ligado? E os vírus? Lembra? Viu os vírus? Nossa, viu os vírus no meio, os arquivos compactados. Eu usei. Eu cheguei a usar muito o Kazaa na época da internet discada ainda. E aí o mais magnífico dessa história é como que o Kazaa chegava no computador se a gente precisava dele pra baixar as coisas. Então eu acho que era sempre alguém que passava pro outro num pendrive, não. Eu acho que vinha em CD-ROM, cara. Eu acho que era o tipo de aplicativo que vinha em CD-ROM. É, eu não preciso nem contar como foi que o Kazaa chegou no meu computador. Foi meu tio mágico. Ah, o Magá. MacGyver. Quer ver o Brian falar assim? Ele fez o aplicativo pro Brian. O MacGyver chegou, instalou no meu computador. Não, e aí, pô, o Kazaa era sensacional, porque a gente botava pra baixar alguma coisa e, sei lá, esquecia, tipo, 2, 3 dias depois na internet discada que o filme ia chegar, ou seja lá o que fosse. É, já jogava na mão de Deus e ficava esperando. Demorava, assim. Demorava, às vezes, assim, 2 dias pra você baixar um álbum, cara. Sim. Uma coisa assim. É, dificilmente eu encontrava o álbum completo, assim, tinha que pegar música por música, pelo menos. Sim, E isso quando não ficava corrompendo uma das músicas, tipo, conseguia baixar tudo, aí corrompia uma só e você não conseguia baixar mais. Eu usava um programinha bem legal, aliás, eu quero que se algum ouvinte aqui usava esse programa, menciona lá no Não Ovo, lá no Twitter do @NãoOvo, que era o SoulSeek. SoulSeek. Que ele era bom pra baixar música underground, assim, que foi numa época que eu tava bem roqueiro, bem do metal. Bem true. É, bem true, e ele tinha umas bandas muito foda lá, eu fiz muitos amigos no SoulSeek. Então, se alguém aqui usou o SoulSeek, por favor, faça uma menção aí no Twitter do NoOvo. Ô Igor, você tocou no assunto também que era importante aí, que importante, né? Importantíssimo nessa época, que era a coisa do vinha uma surpresinha, vinha um vírus, né? E nessa época, o temor do vírus era uma coisa inacreditável, né? Sim, todo mundo ficava com... Era aquele pavor do vírus. Eu lembro que eu tinha uma enciclopédia que meu pai comprou pra mim de informática e chegava assim na a parte dos vírus, assim, era tipo o apocalipse da Bíblia, né? Que é a última parte. Era a última parte, assim, era quando eles tocavam no assunto de vírus. No manualzinho da informática, era as páginas pretas, tá ligado? E durante muito tempo, eu achava que os vírus de computadores, eles tinham a aparência de vírus... Eu também. Do mundo real, porque eles eram ilustrados como vírus... Seres, né? Repugnantes. Seres vivos. Que... Seres vivos, cara. Eu falava, caralho, como assim? Esse bichinho, ele fica andando por dentro do computador. Não ele... espirra perto do computador que vai passar vírus. Eu realmente, eu passei muito tempo confuso, assim, a respeito de vírus, assim, porque parecia que era um negócio, tipo, resfriado mesmo, sabe? Então... E aí você tinha que ter antivírus instalados, era aquele medo. Cara, o que teve de técnico de informática que ganhou dinheiro no começo do século... Sim. Por causa da história de vírus. Pra tirar vírus, cara. É. Nossa, verdade. Realmente... A grande tarefa do técnico de informática era limpar computadores com vírus. Sim, cara, teve um tempo quando eu trabalhei na Lan House lá, que essa história de chegar a computador com vírus era tão grande que o meu chefe mandou instalar um programa nas máquinas, que era o Everest. Tudo que você fizesse enquanto o computador tava ligado, tipo salvar fotos, salvar música, salvar vídeo e tal, ele zerava quando você reiniciava o computador por causa desse programa. Caramba, isso era software de Lan House mesmo, eu acho. Só que a gente passou a instalar isso nos computadores dos clientes que iam arrumar o computador lá. Caramba, o cara não podia trabalhar no computador. E isso dava muita dor de cabeça. Ele queria, o meu chefe queria arrumar o problema de vírus, mas ele acabava com a graça de ter um computador, tá ligado? Ele simplesmente desfazia o sentido de ter um computador, que era tu guardar alguma coisa. Eu lembro que eu peguei um vírus uma vez, que foi muito sinistro, que... Eu não lembro o que eu tava baixando, assim, era... Pornô. Eu vou falar a verdade, provavelmente eu tava vendo aquele site pornô, você ia clicando e abrindo pra Ariaba. E aí, do nada, abriu uma tela, tipo um prompt do DOS, assim, sabe? Nossa. De comando. Se e o cara digitou parou, assim, olá, pensou... tudo bem? Nossa. Eu tirei o computador da tomada. Sério, eu fiquei sem ligar essa porra durante, sei lá, uma semana, exagero, mas uns 3 dias, no mínimo, assim. Eu fiquei com ele desligado de medo. Falei, caralho, velho, tem um hacker no meu computador. E aí, antigamente o hacker, assim, era aquele ser maligno, né? Que ficava... Ele era o vilão, sempre. Era o vilãozão e tal. Falei, mano, eu fui hackeado, tem um cara que vai pegar todos os meus dados, vai contar pra minha mãe que eu tô acessando site pornô, tô fudido e tal. Cara, realmente, eu fiquei em chamas, assim, de cagaço com o tal do vírus. O vírus. A gente tá falando de vírus aqui, vamos saber se o Cid, né, que provavelmente já tá com o ácido pelo pescoço, aproveite seus últimos minutos de vida aí, Cid. Conta também uma história sobre se você teve alguma passagem interessante com vírus de computadores. Tinha um vírus que eu lembro muito bem, que se chamava o vírus da tocha olímpica. Que ele dizia que a partir do momento que ele entrava no seu computador, o seu HD iria começar a pegar fogo, ia derreter e você ia perder todos os seus arquivos. Tipo, não faz o menor sentido o seu HD pegar fogo por causa de um vírus, né? Por causa de um software, o seu hardware era danificado. E as pessoas acreditavam, achavam que realmente o HD ia pegar fogo, o computador ia pegar fogo. E aí ficava imaginando, meu Deus, imagina se eu não tô em casa, meu computador vai pegar fogo no meu quarto, vai pegar fogo no prédio. E as pessoas ficavam preocupadas, porque elas não sabiam como que as coisas funcionavam, né? É muito bizarro. E também lembrei de um outro vírus que foi muito popular aí na época, no comecinho da internet, que era o vírus do ursinho. Né, que tinha uma corrente que falava que você deveria, você entra na pasta tal do Windows, dentro da pasta System 32, bababá, explicava toda a pasta, vai ter um ícone de um ursinho. Você falava, porra, não vai ter um ícone de um ursinho dentro do meu Windows, né? E quando você entrava lá na pasta, todo computador tinha. Todo mundo que usava o Windows 95, 98, sei lá, tinha essa porra desse ícone do ursinho, que era alguma coisa interna aí do Windows, não fazia mal nenhum do computador, só que as pessoas ficavam tão... sei lá, tão assustadas por terem seguido os passos, encontrar um ícone de um ursinho na página tal, que elas deletavam a porra do ursinho e aí acabavam ferrando alguma parte do sistema aí, porque era um programa fundamental pra funcionar alguma coisa ali no sistema operacional, as pessoas deletavam achando que era um vírus, ou seja, era muito fácil enganar as pessoas, porque é como se todo mundo fosse uma mãe na internet, né, as coisas estavam tão começando, que ninguém sabia exatamente como funcionava e tal. Só quem era muito nerd e manjava de programação e tal, sabia exatamente como é que as coisas funcionavam. Mas é como se todo mundo fosse uma mãe, né? É como se a sua mãe estivesse em todos os momentos na internet e você fosse a sua mãe. É difícil imaginar isso, mas imagina um pouco. Você vê só que o vírus ele serve também pra amadurecer a gente vai ficando mais maduro. A gente começa a aprender com os erros. É, sim, você vai, começa tudo, com pornografia, com música, com vírus, uma evolução. Mas eu acho que a gente pode ir chegando ao fim desse nosso primeiro amor, né, meu primeiro computador, que é um momento muito especial, que quando a gente descobre, né, as redes sociais. Nossa, que mudança na vida. E tudo que dá pra fazer. Exatamente. E quando eu falo de redes sociais, ô senhor Igor, eu não falo, ô senhor MC Peninha, agora eu chamo você de MC Peninha. MC Peninha. Eu não falo de Snapchat, eu não falo de Vine, de YouTube. A gente vai falar de coisas mais underground, né? Foram as primeiras redes sociais que a gente participou. Eu queria que o Brian começasse a contar como foi que ele descobriu que era possível fazer amigos pela internet, Brian. Sim, coisa absurda. Primeiro eu quero tirar uma dúvida. Quando tu falou lá do programa que tu usava pra baixar músicas underground, tu falou que tu fez amigos através dele. Ele tinha uma rede social interna? Pois é, isso pode se chamar de rede social, na verdade. Ele, na verdade, porque o casal não dava de fazer amigos. É, porque você trocava músicas com outras computadores, com outras, né? Que é basicamente até o próprio torrent, né? Basicamente isso, né? Eu não sou especialista. Mas enfim, aí você, quando você tava trocando as músicas com o sujeito, ele tava online, você podia chamar ele pra conversar, olha aí, já era um. E aí ali você pegava e-mail e tal, e tu conversava pelo e-mail. E quando surgiu o MSN, né? Que eu acho que o MSN é uma rede social, né? Acho que até o Mirk já era. O Mirk já era. Partindo da teoria que a gente criou no teoria sobre se o Facebook acabasse, eu acho que, considerando que uma rede social é um site onde a gente tem uma fotinho, a minha primeira foi o Orkut, em 2008, quando precisava de convite ainda. Exatamente, a minha pra mim foi o Orkut. A minha também foi o Orkut. Quando vocês ouviram falar do Orkut pela primeira vez, assim, como é que foi? Foi um cara, conhecido meu, que morava na minha rua, e ele falou que tinha um site, que sei lá como que ele explicou, mas ele não me convenceu muito que era legal. E só que tinha que ter convite. Então, quando ele falou que, não, eu vou mandar um convite pro teu e-mail e tal, aí tu tem que aceitar e cadastrar, eu falei, então de repente é legal isso aí, não é qualquer um que entra. E aí eu entrei. Entrou. Sim. Era legal, no fim era legal. Bom, eu lembro que o meu primeiro contato com o Orkut, assim, foi em 2004, final de 2004, assim. Então, já tinha Orkut esse ano? Já, o Orkut, ele surgiu em janeiro de 2004. Caramba, e até 2008 precisava de convite? Não sei, precisava, acho que não. Quando eu entrei, precisava de convite. Não, o convite foi... Será que foi antes, então? Não, então foi antes. Provavelmente foi antes. E eu fui fazer meu perfil no Orkut no comecinho de 2005. E eu lembro que eu não coloquei meu nome, eu não coloquei meu avatar. Que eu falava assim, eu não gostava do Orkut. Eu falava, mas eu vou fazer pra provar que ele é ruim. Só pra mim ter prova que ele é ruim. Porque todos meus amigos tinham Orkut, mandar scrap, contador de scrap. Tinha aquela coisa da pessoa entrar no teu scrap book e mandar 10 scraps, assim, porque, tipo, quanto mais scrap você tinha, mais você parecia popular, né? Aquela coisa incrível. Mas aí depois entrou na onda de ler e apagar. Ler e apagar, né? Era tudo um ciclo, né? E eu, quando eu criei meu Orkut, assim, e eu não entendia porque, mesmo sem meu nome e sem a minha foto, as pessoas me achavam ainda. E aí eu comecei a ficar com vergonha. Eu lembro que a minha foto era, acho que, de um dos personagens do Gorillaz, lembra? Do Gorillaz, da banda lá. Sim, sim. Uh-huh. E eu comecei a ficar com vergonha, tá? E aí daí eu fui descobrir que é por causa do e-mail, né? E, pô, meu e-mail... Você colocava o e-mail lá e achava a pessoa, era fácil. Cara, as redes sociais, assim, o Orkut era uma coisa muito, muito bizarra, assim, porque essa coisa de você fazer amigos na internet, até então, pra mim, era uma coisa inacreditável, sabe? Tipo, a internet não é um lugar, não é uma praça, né? Eu não vou lá pra fazer amigos, eu vou lá pra me divertir, né? Pra roubar uma música, ver uma Carla Perez pelada. Sim. E, de repente, você tava fazendo amigos na internet, isso foi uma quebra, acho que foi uma quebra de paradigma. Então, amigos na internet eu fazia desde o bate-papo da UOL, cara. Desde a época do MC Peninha. Desde a época do MC Peninha, a gente, tipo, começava a criar bonde no bate-papo da UOL, aí se juntava tudo e ia jogar alguma coisa, algum jogo de navegador, tipo, sei lá, uns jogos antigos, tipo Tribal Wars ou Monster Games, umas paradas assim, tá ligado? E aí, você já tinha amigos? Aí eu já tinha amigos, porque... Já eram amigos da internet, esse é o ponto. Eram da internet, era tipo gente de São Paulo, gente do Rio. Ah, legal. Tá ligado? E a gente tinha esse... Aí, conforme a gente foi crescendo na internet... A gente que continuou trocando mensagens e de muitas pessoas sou amigo até hoje, tá ligado? Sim. E só que a primeira experiência com o Orkut foi um amigo meu, o Ivan, que morava na rua, que ele chegou, ele era amigo do meu irmão. Ele era mendigo, morava na rua. Ele chegou pro meu irmão e falou assim, você quer fazer um Orkut e tal, eu te mando um convite. Aí eu escutei ele falando aquilo e fiquei enchendo o saco pra ele mandar convite pra mim também. Só que eu fui usar de verdade só depois mesmo. Na época em que eu fiz o Orkut lá em 2006, indo pra 2007, eu não via muito fundamento na ferramenta. Pô, e é interessante que, né, nisso você começa a fazer amigos virtuais, né? Eu tenho várias... Como é que é? Tenho muito... Celso Portioli. Celso Portioli, olha só. E eu começava a fazer amigos virtuais, né? E eu lembro que você vai entrando em comunidades e tal, e eu na época que eu gostava muito de rock e tal, e eu ia fazendo amigos que tinham gostos comuns comigo, porque eram gostos que você não podia falar com seus amigos da sua cidade, né? Sim. E eu lembro que na época a gente... Um amigo meu, ele falou assim: eu vou te mandar uma discografia do Ramones por CD e do Garotos Podres. Olha aí. E ele gravou tudo em MP3 e me mandou vários CDs. Então, quando chegou aquela caixinha lá em casa, minha mãe falou assim: acho que é Luan, e ele era aqui de São Paulo. Quem é Luan? São Paulo? Porra, é essa? Falei: não, mas é um amigo meu da internet. Um amigo virtual. Aí congela a cena assim, sabe? Você via a gota de suor escorrendo pela minha mão. É um pedófilo. E o olho dela esbugalhando pra fora. Amigos, você tem amigos nesse troço, sabe? E ela, pra explicar pra mim, não, mãe, um amigo, um moleque e tal. Como assim? Eu vi uma reportagem no Fantástico que tem estuprador, que estão arrancando rim de criança. Então, tinha um rim na caixa. Exatamente. O primeiro amigo, assim, não só o primeiro, mas as primeiras amizades virtuais, assim, era uma coisa interessante, era uma coisa diferente, né? Sim. Hoje em dia você se relaciona com pessoas no Twitter, no Facebook, você nunca viu na sua vida, e você tem até uma relação meio chegada, ele sabe muito da sua vida, inclusive. É. Mas antigamente, ter um amigo virtual era uma quebra, como o Brian falou, quebra de paradigmas, né? Olha que frase poderosa. Realmente era uma coisa inacreditável você ter amizade com pessoas que você nunca viu e provavelmente você nunca vai ver. Eu mesmo, a maioria dos meus amigos, meus primeiros amigos de internet, eu nunca vi pessoalmente. É uma coisa meio engraçada. Eu queria falar aí, aproveitando aqui, então, o Cid, né? Essa altura do campeonato ácido já deve estar chegando no queixo, né? Cid, conta aí como é que foi, se você, seu pai, o Jesus.com aí, nosso querido Bigode, vocês tiveram alguma história assim de amigos, amizades virtuais? Bom, meu primeiro contato com o Orkut, né? Eu li uma matéria num portal falando sobre uma rede social que estava chegando e blá blá blá, que poderia revolucionar a internet, que era chamada de Orkut. E aí já fiquei naquela, o que será que é uma rede social? Não fazia muita ideia do que significava isso, ainda mais com o nome esquisito, Orkut, né? E aí entrei lá, orkut.com, e né, você não tinha nenhuma informação dentro do orkut.com. Você só podia entrar se você fosse convidado, se você recebesse um convite. E aí, isso, eu acho que estimulou mais a minha curiosidade de querer saber como é que era o Orkut. Então, eu sou uma dessas primeiras pessoas a entrarem no Orkut, que tinha uma numeração até, né? Todo mundo tinha o perfil, igual, tinha uns numerozinhos. Meu número é bem pequenininho, assim, que eu realmente fui uma das primeiros brasileiros a entrarem, porque eu fiquei curioso ao ler essa matéria, né? E fui atrás e descobri, e eu não tinha um convite, não tinha como, né, eu acessar o conteúdo, então comecei a ir atrás de alguém que poderia me dar um convite para eu entrar no Orkut. E aí a minha primeira coisa foi mandar no grupo do colégio lá, num site também que eu não sei se existe mais, que era o grupos.com.br, onde você criava um grupo para falar com as pessoas, hoje, né, WhatsApp. E aí eu criei um tópico lá no grupo da sala, pedindo se alguém podia me enviar um convite pro Orkut, e eu fui extremamente esculachado, eu fui humilhado, né? Que porra de Orkut? Que é isso? Iogurte? E bababá, e começaram a tirar um puta sarro de mim, cara. Mas beleza, eu consegui por outras vias um convite, não me lembro como, consegui um convite por algum amigo. E 2 meses se passaram e todo mundo que tava tirando sarro de mim lá no grupo, querendo saber, que vai Orkut, para de inventar coisa, bababá, esse site nem existe, não sei o quê. 2 meses depois, tava todo mundo pedindo o convite do Orkut, todo mundo queria saber, queria entrar, porque ouviram falar e um amigo do amigo tinha. Então, né, parece que o jogo virou, né, queridinha? Bom, ô Brian, aproveita o bonde aí e conta pra nós como é que foi o seu tio MacGyver. Seu tio MacGyver apresentou... Era o seu único amigo na internet. É engraçado isso, porque eu acho que... Eu tava até pensando aqui enquanto o Luiz falava, se eu tenho algum amigo virtual que... Não que Desbip responde alô, mas que foi passando de uma rede social pra outra. Porque na época do Mirk, eu conversava com muitas pessoas de fora da minha cidade. E entre essas pessoas, eu conheci uma pessoa da Bahia, de Salvador. E era uma menina, ela tinha minha idade. E tal, e ela meio que migrou comigo do Mirk pro Orkut depois. Eu fui amigo dela no Orkut por um tempo. Uhum. E aí, eu não sei o que aconteceu com essa menina, mas eu lembro que rolava isso, assim, de... Tipo, ah, agora a rede social do momento é tal, e aí tu conversa com os amigos da rede social antiga e leva eles pro lugar novo. É legal isso, mas eu acho que eu não tenho nenhum amigo lá do começo da internet, acho que não. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês mandavam indiretinha no subnick do MSN? Oh, sim, quem não, né? Mandava demais! O subnick do MSN, ele só servia pra isso. Eu acho que foi ele que originou o Twitter, cara. Foi. Porque era onde você tinha um espaço pequeno de caracteres ali. É verdade. E você tinha, tipo, 100 letras pra mandar indireta pra alguém, tá ligado? Sabe o que eu gostava de fazer? Deixar o que eu tava ouvindo. Você podia ativar o que você tava ouvindo, só pra mostrar que eu era o mais roqueiro dos... É verdade. Mas é... Nessa de amizades virtuais, né? Pode acontecer, ô Igor, um momento também simbólico demais na internet, né? Nesse começo de relacionamento, né? Que é o primeiro amor virtual. Nossa, olha só, senhora. O primeiro amor, aquela pessoa a primeira namoradinha virtual. Aquele web relacionamento. E essa eu quero começar especialmente com o Brian, porque o Brian se demonstrou meio triste com as histórias dele. Meio melancólico, com o Tim MacGyver, né? Você já se apaixonou pela internet? Você já teve um amor internético? Eu acho que não. Eu acho que a internet... Então facilitou... tá bom, muito obrigado. Acho que a internet ela facilitou principalmente quem era mais nerd e tal e tinha talvez dificuldade de conversar pessoalmente com uma menina com e tal. Com certeza. Eu acho que o computador ele veio como um facilitador, aí, uma ponte de conversar com as meninas sem ter que olhar nos olhos delas. Mas eu não tive ninguém que eu me apaixonei pela internet, acho que não. Não assim que você foi um amorzinho. Não, que eu lembro não. É, porque não a gente ficou apaixonado, cara. E o MC Peninha, além dos rappers, assim, eu tinha algum outro amor? Eu tive namoradinhas pela internet, mas apenas uma eu consegui, de fato, namorar de verdade, que eu vim pra São Paulo um tempo depois e encontrei com ela e tal. Mas as outras chegam a encontrar pessoalmente? Ou não, as outras ficavam só, tipo, conversinha de Skype ou só do MSN, dizendo o bip respondendo alô. Só no bom dia, boa tarde, boa noite. É, porque hoje em dia é normal, vários relacionamentos, por exemplo, começam pela internet, né? Eu mesmo, a Camila, a gente mora junto, a gente tá 4 anos, a gente se conheceu pela internet. Internet, né? Praticamente quase todo mundo hoje que a gente conhece tem um começo de relacionamento pela internet, mas antigamente isso era uma coisa meio bizarra, porque, né, cara? É porque antigamente quem tinha internet usando 24 horas por dia desse jeito era um pessoal que tava meio distante. Hoje todo mundo tem também, rede social. Também tá, nós morávamos em cidades afastadas, né? E a minha namorada eu conheci pela internet também. Gente legal mora longe, tinha uma comunidade assim, verdade. Então, e assim, eu conheci minha namorada pela internet também, só que a gente, hoje em dia, eu acho que o mundo ele é menor, assim. Então, tu conhece a pessoa pela internet, conversa um pouco, achou legal, na semana seguinte tu já tá conhecendo ela. Sim. Naquela época era um mistério. É, e eu lembro que meu primeiro amor virtual era uma menininha aqui de São Paulo, e ela usava os cabelos coloridos, cara. E eu era no interior, cabelo colorido, nossa, não existia, né? Então eu via que um dia ela tava com cabelo vermelho, outro dia ela tava com cabelo roxo, assim, e ela era toda roqueira. Ela dominava o Photoshop. O Lidia, ele tem um preconceito comigo por ser MC Peninha, porque ele é o cara roqueiro. Porque, não, rapper aqui não. Eu gostava muito de rock, até o dia que eu olhei no meu RG, eu tinha mais de 18 anos. Mas o que acontece? Eu lembro que eu era doente por causa daquela menina, eu queria impressionar ela. Então era aquela coisa de ativar o que eu tava ouvindo no MSN, pra ela ver que eu também era roqueiro. Porque... Nossa, eu mandava presentinho pra ela, assim, tipo, coisinha boba, tal, pelo correio. E ela mandava, aquilo era uma coisa muito louca, assim. Mas é um sentimento muito bizarro, né, cara? Você apaixonar. Porque a minha mãe, na cabeça dela, eu tava apaixonado pela tela do computador. É. Não existia um outro ser humano lá atrás conversando comigo. Eu acho que é o que toda mãe vê hoje em dia ainda, tá ligado? Tipo, mãe é mãe, eu acho que isso não muda muito. Essa coisa de que, o que a mãe vê é a tela do computador me faz lembrar do constrangimento que era usar o computador com a mãe atrás, a mãe do lado. Nossa. Era tipo a pior sensação do mundo. Tu podia nem estar fazendo nada demais. Só que a mãe ficava do lado, assim, pensando, do que ele faz olhando pro, pra área de trabalho. Porque era tudo que dava de fazer com a mãe do lado. Exatamente. Bom, acho que depois do Orkut começa, né, a nova era da internet, que é a internet dos smartphones, a internet dos Vines, internet moleque. A internet onde se criam celebridades, né? Celebridades da internet. Quem imaginava que um dia isso ia acontecer lá atrás, quando a gente baixava músicas? Cara, imagina. Antigamente rolava essa treta de familiares de falando, perguntando: ah, o que? Você tem amigos na internet? Uhum. Imagina hoje o pessoal falando que tem ídolos na internet. Realmente, tá, acho que exato, a gente chegou na era negra, assim, pros pais, né? Porra, o meu filho conversava com o computador, agora ele quer conhecer as pessoas que ele conversa com o computador. Realmente, acho que os pais estão passando por um momento difícil. Pelo menos quando a gente tiver filhos, eles quiserem ficar fã da molecada aí que faz jogos. Já vai ser normal. Tudo pois evolui. É. A gente já, de fato, Igor, nós somos dinossauros da internet. Nós somos tipo os mercenários. Isso. Aquela galera velha falando de internet. Nossa, fiquei deprimido. Eu realmente tô deprimido igual o Brian falando no primeiro e-mail dele. Então eu gostaria de passar a bola pro Cid, porque esse papo de dinossauro me deixou triste. Cid, encerra aí, por favor, que eu tô quase em plantos aqui. Plantos? Implantos, né? Implantos. Pô, agora eu vou chorar de vez mesmo. Pessoal, o ácido já tomou conta aqui. Eu tô meio que falando como se fosse um Indiana Jones na areia movediça. Vocês lembram daquela cena que ele fica preso na areia movediça, só fica a boquinha dele pra fora? Eu tô falando exatamente assim, imagine, só que numa banheira de... Uma banheira não, um oceano de ácido. E é isso que tá acontecendo aqui comigo nesse momento. A situação tá meio complicada. Talvez eu vire um super-herói, eu ainda acredito nisso. Enfim, muito obrigado, e eu não acredito que deu certo esse podcast, que a gente conseguiu juntar o áudio, o meu áudio na estrada, passando aqui por um perrengue com vocês. Daí realmente foi uma luta, né? Realmente nada fácil. O Davi, né, nosso super editor, inteligentíssimo, nerd, magnífico, maravilhoso, gostoso, Davi, só editando no Twitter, ele vai ter que se virar aí pra editar essa porra. E se você tá ouvindo nesse momento, é porque deu certo. Não é porque se ficasse muito ruim, a gente não ia botar no ar. Então eu acho que deu certo, o Davi conseguiu fazer alguma mágica e conseguiu juntar todas essas conversas aí, todos esses retalhos. Enfim, mais um episódio do Não Ovo terminando nesse momento. Se você também teve um amor virtual, um amor que eu digo virtual, não exatamente com uma pessoa, pode ser pelo seu próprio computador, e se identificou com o papo de hoje, não se esquece de se inscrever no nosso podcast, né? Ai, Cid, como é que eu faço pra me inscrever? Bababá. É muito fácil, né? Se você usa o iPhone, são os iPhones mais novos, aí ele já vem com um aplicativo chamado Podcasts. Você entra nesse aplicativo, busca por Não Ovo e assina o nosso feed. Vai aparecer o feed ali e você vai sempre receber ali, nesse aplicativo, toda vez que tiver um episódio novo, você vai receber o episódio diretamente no seu celular. Se você usa um Android, existem aplicativos para escutar podcasts, então você também pode assinar o nosso feed por aí. Se você não sabe qual que é o link do nosso feed, entra aí nãoovo.nãosalvo.com.br, que lá tem tudo sobre o nosso podcast. É uma página dentro do Não Salvo dedicada ao Não Ovo. Então é nãoovo.nãosalvo.com.br. Lá você tem todas as informações. E também eu fico muito feliz quando os leitores, eles participam de alguma maneira, né? Eles conseguem mandar alguma coisa. No episódio do Teoria Não Ovo, onde a gente falou sobre uma nova identidade do Brasil, uma nova bandeira, a gente recebeu bandeiras sensacionais que as pessoas fizeram no Photoshop, né? No episódio sobre o Exército, a gente recebeu montagens de um capivarão que a gente falou durante o episódio. Então, se você quer participar de alguma maneira mais efusiva aí, nós temos o nosso e-mail, que é o nãoovo@nãosalvo.com.br. Você pode mandar qualquer tipo de conteúdo para participar aí mais do nosso podcast, que a gente fica muito feliz com as participações. Ou então comentar no Twitter, comentar para um amigo, comentar no Facebook, tudo é @nãoovo. Você pode participar, que a gente lê tudo, fique bem claro, a gente consegue ler todas as informações. E ficamos por aqui, também esperando vocês darem sugestões para os novos episódios do Não Ovo. Valeu, galera. Muito obrigado. O ácido tá chegando.